Fernandinho, Solanja, Riquelme, Valci, aviões do forró na minha casa. Eita, valeu, Ivete! Pressão! Oh, pressão! Dá-lhe, avião! Aviões, Ivete! Bora! Volume 1, volume 1. E eu canto assim, ó. Toda hora me vem um desejo, o segredo de nós dois, a lenda de um amor, um conto de paixão e prazer. Fogo que me acende, me queima, essa loucura toda que eu só sinto por você. Ainda sei de cor seu jeito, teu gemido e teu cheiro. Olha, faça valer a nossa história, nossos momentos de glória e paz, de sintonia e desejo. O meu coração cheio de paixão bate por você, preciso te dizer, te amo. O meu coração cheio de paixão bate por você, preciso te dizer, te amo. Sangalha Aviões, volume 10. Ivete, Ivete. É assim que vai ser. Esse é só o primeiro de uma sequência avassaladora. Xanguinho! Toda hora me vem um desejo, até a lua sabe o segredo de nós dois. A lenda de um amor, um conto de paixão e prazer. Fogo que me acende, me queima, essa loucura toda que eu sinto por vocês. Ainda sei de cor seu gosto, seu gemido, seu cheiro. Olha, faça valer a nossa história, nossos momentos bons de glória e paz, de sintonia e desejo. O meu coração cheio de paixão bate por você, preciso te dizer, eu te amo. Mas o meu coração cheio de paixão bate por você, preciso te dizer, eu te amo. Ivete Avião, no meu coração bate por você, eu preciso te dizer, te amo. Obrigado, amor. Bom demais, bom demais. Só tem fera. É Maria.